conheço o mal, a brutalidade, o injusto, o errado, o ódio, a morte pra quem não quer viver. Quem é dono da verdade, nem mesmo o santo sábio do seu pai que o ama. E que sente o terror quando vê as suas mãos sujas de sangue. Na verdade ele nunca vai entender, mas eu entendo. O homem é o próprio predador do homem, é. O homem espanca, o homem quer vingança. O homem vive dos que já morreram, vive do sangue, dos cabelos, dos dentes. O homem vive dos ossos, dos rins e das tripas dos que irão morrer. Mas o que mais me deixa injuriado é que pimenta no meu olho pra você é colírio. A verdade é que vivemos como o diabo gosta. Vivemos como o diabo gosta. Vivemos como o diabo gosta. Vivemos como o diabo gosta. O homem quer comer esse pasto, e quando se fala em morte até se rapa o prato pra correr atrás de um novo cadáver que o satisfaça. E as vítimas são os trapos de gente que dorme nas calçadas. Porque aqui na terra o ser humano tá na maior fissura, e nem toda a pancada do mundo, nem os castigos da terra vão poder salvar os futuros difuntos que somos nós. Quem é que vai chorar por nós? O seu pai, sua mãe. Quem é que vai chorar por nós? O médico ou o morto. Quem é que vai chorar por a nós? A polícia ou o bandido. Quem é que vai chorar por nós? Ninguém. O homem vence pelo sangue e não se arrepende do seu homicídio. E assim embriagado, viciado, é a virtude do pecado. Come, cago, ganho meu dinheiro e gasto e vou por aí desse jeito atrás do meu quilombo dos Palmares. Vou reclamar um pouco mais do que foi reclamado, porque eu faço parte dos desanimados. Enjoado da burrice, da falsa caridade, da maldade, da mentira que jogam pra cima de mim. Já um pouco cansado, machucado de tanto quebrar a cara, já provei quase todos os pecados desse mundo. Mas o que mais me deixa injuriado é que pimenta no meu olho pra você é colírio. A verdade é que vivemos como o diabo gosta.